chegar o meu pagamento. Manda um beijo na Maria, penso nela noite e dia, diz pra ela me esperar. Coração Sertanejo. Desde o dia em que você foi embora, felicidade nunca mais eu encontrei. Desesperado eu lamento a toda hora, um mar de pranto por você já derramei. Eu já não tenho mais razão para viver, a sua ausência destruiu a minha paz. Essa tristeza que ficou morando em mim, a cada instante me aproxima do fim. Só Deus sabe a falta que você me faz. Nunca mais serei feliz, porque jamais esquecerei nosso passado. Nunca mais eu amarei, porque serei o seu eterno apaixonado. Mais razão para viver, a sua ausência destruiu a minha paz. Essa tristeza que ficou morando em mim, a cada instante me aproxima do fim. Só Deus sabe a falta que você me faz. Nunca mais serei feliz, porque jamais esquecerei nosso passado. Nunca mais eu amarei, porque serei o seu eterno apaixonado.

azuis. Pousa em sua janela e canta, canta e canta como uma orquestra. É a mão divina que cobre com manto, é o teu protetor. Eita, coração sertanejo, essa aí foi pra acabar mesmo, hein? Essa aí eu lembrei, deixa eu ficar quieto aqui, viu? Zé Luquinha. Vamos pro intervalo mais uma vez, vamos pro mais um intervalo e eu volto daqui a pouquinho, não sai daí com coração sertanejo pra todo o território nacional. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Coração sertanejo, é por isso que eu gosto de estar aqui com você, Zé Luquinha. Você é um cara derramado, você sabe certinho dos meus gostos e também o ouvinte que acompanha a nossa programação. Onde quer que você esteja, quer ouvir música gostosa, aquela música boa? É aqui, Zé Brito, eu e você, neste Brasil inteiro, mais ou menos assim. Coração sertanejo. Por você, meu corpo anseia ter o seu. Meus sonhos querem sonhar com seus carinhos lindos, vindos pra me fazer feliz. Vem completar o meu mundo, vem me traz seu calor e não espere um segundo. Valor.

quando a gente vê a luz do amor resplandecer em nosso olhar, juntos iremos brindar o infinito da nossa paixão. Este universo do amor não é difícil imaginar, basta a gente se encontrar cavalgando livre, livre sem ter dimensão. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Que recebeu a incumbência de compreender e ter o dom da paciência, sem ela a vida não existiria. Mãe que acalenta, faz o bem e que perdoa, mas se preciso se transforma em leoa, enfrenta o mundo em defesa de sua cria. Ela é dona de casa, anjo, santa, protetora, conta história, poetisa, até cantora, quando canta pra ninar o seu neném. Ela é guardiã, secretária, enfermeira, dá conselhos, dá carinho, puxa a orelha, é sempre assim, sem guarda mágoa de ninguém. Mulher que pelo instinto natural, o seu amor é o mais incondicional, pelos filhos ela enfrenta uma guerrilha. Mãe, enquanto todos estiverem em sua guarda, a harmonia vai estar dentro desta casa, porque você é o equilíbrio da família. Ela é dona de casa, anjo, santa, protetora, conta história, poetisa, até cantora, quando canta pra ninar o seu neném. Ela é guardiã, secretária, enfermeira, dá conselhos, dá carinho, puxa a orelha, é sempre assim, sem guarda mágoa de ninguém. Mãe. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. Você veio feito chuva no deserto, onde a terra tinha sede de beber. No meu corpo sua água cristalina germinou, uma semente fez crescer. Foi assim o nosso amor desabrochando, seus encantos me levando a você. O seu beijo foi a chave do pecado, deu vida ao meu viver. Por nós dois eu fui fazendo tantos planos, só de